Tem mulher que adora um boteco. Tem mulher que entorna os canecos. Tem mulher que amanhece na pinga. Ai, meu Deus, cuida das goianinhas. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho. Bebo e dou trabalho. E toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora. Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora. Quando a gente quer dar o pau, seja eu fico e ela sai. Fico louco de saudade, aí eu bebo. Aí eu bebo, aí eu bebo. O quê? Bebo pra caralho, bebo e dou trabalho.